Pô. É. Tá. Vai que dá podcast, né? Eu te cito no blog, eu te cito no blog. Obrigada. Pô, tu já pensou se vira podcast mesmo? Bah, foi. Tá. Vira geek? A identidade. Casamento, ele tá. Sim. E homem e mulher vão mudar nossa regime, entendeu? Tipo, vai ser todo mundo herdando de todo mundo. Que que é o animal? Turubão de dados, meu. Turubão de dados. Puta merda, não dá. Todo mundo se querendo, todo mundo ama todo mundo. Muito bem. Vai ficar estranho. Tá, mas... Entende? Por isso que eu acho que identidade não pode ser chave estrangeira do casamento. Sim, porque como é que você vai identificar o casamento? Por data? Por regime? Por identidade? Não! E outra? Tu pode outra ter muito um... pior. Muito pior. Tem duas identidades no casamento. E tu só pode ter uma ali. Vai ser a de quem? O banco é justo, ele tem que... O banco é justo. Então tu diferencia as duas identidades, identidade H e identidade M. Agora, isso até pode ser. Daí tu deixa a outra chave estrangeira. Não, tá. Ele dá e dá a volta, mas vai ser todo mundo herdando de todo mundo. Tá todo mundo se querendo nesse cano, nesse banco, velho. É bando de dados? Bando de dados, cara. Juntou homem e mulher da banda. Tá, vamos botar uma identidade homem e identidade mulher aqui. Porque, né? Estamos lidando com identificação. Não pode ser igual. Mas, tipo, tu vai gastar duas colunas. Não, mas olha só, identidade pode ser. E não pode, a gente não pode criar um... Porque assim, ó, porque como ela é chave primária, ela não pode ser igual para homem e para mulher, por mais que tu tenha o cadastro na mesma tabela. Ah, sim, por isso mesmo, que não pode estar aqui. Não, isso aqui é balela, cara, isso aqui não precisa. O regime vai ligar ele, não precisa da identidade. Eu acho que a data liga ele. Mas os dois são chave primária. Então faz o que tu quiser, sei lá, faz o que tu achar melhor. Pra mim, as duas soluções me parecem boas. Que, tipo, tu vai criar duas colunas e vai ficar muito estranho esse negócio. Daí eu vou salvar isso aqui via cabo, vou dar um jeito. E daí eu vou tentar upar num server de podcast e daí eu vou botar no blog, daí vocês ouvem. Vai ficar legal. Olha só, ele diferenciou as identidades. Por quê? Por que a mulher tem que ter tudo? Eu falei? Eu falo. Mas é por aqui. Mas é por aquele motivo que eu falei, velho. A mulher é do sobrenome do marido. Agora vem a parte mais importante. Ah, ele vai ter as identidades ali, não vai ser o contrário. Aí a gente... Ah, não podia dar voltinha. Ó. Ele vai fazer o contrário do que a gente fez. Vai. A gente fez. Se ele tá fazendo o contrário, a gente tava num caminho escroto pra caramba. Mas era quase, ó. Não, mas tava homem, indo, ó. Homem e mulher herdavam de casamento. Agora casamento que herda de homem e mulher. Eu imaginei que fosse, porque ele é o relacionamento. Ele herda. Ah, aqui é tudo diferencia... um grupo de negócio, né? É todo mundo, herda de todo mundo. O Ed tá chorando já. Pobrezinho do Ed. Vamos botar um H aqui, um N aqui. Vai, eu tenho que lembrar de levar a câmera amanhã. Tá, faz assim, ó. Dá tua caneta aqui. Isso aqui. E pra eu lembrar da câmera. De amanhã eu faço outros dois novos risquinhos. Eu preciso pegar dois remédios diferentes. Na mesma farmácia. Tá, mais de um casamento. Código do casamento. Ai, Então a gente tá fazendo certo? Caralho. Falei muito alto. Ah, não apaga. Eu falei muito alto. Ganhava. Se a gente fizesse em trio, cara. Mas é casamento esquerda. E falta o nome ali. O nome é... Você sabe que é identidade? É, pode. É verdade. Se imagina tu abrir o registro, né, dos casamentos, o código do casamento e a identidade do lado, tu... Mas por que tá mudando? Ah, daí tem que fazer um join nas tabelas, daí dá. Vá, que manga. Não me lembro de join. Tu faz casamento, join mulher, join homem, aí dá. Join homem, join mulher. Mas vamos dar de 5. Caramba, eu vi mais essa aula de banco de dados. Ela tá muito divertida. Eu pensei que ia ser mais porre a cadeira. Por enquanto tá muito legal. Quando vier a nota da primeira prova, eu já vou mudar de ideia. É. Agora eu não aprendi nada. Aqui, só que agora a gente não teve aula. Não, eu aprendi, mas ao contrário. Tu botou de volta o que a gente tinha feito, pensado? Não, eu fiquei dentro. Ele botou só uma chave primária. Agora já é 10 de 10, eu nem vi. Viu? Uma aula que a gente dá risada, agora aquela aula que a gente fica olhando ali, tentando adivinhar a resposta, é um saco. Não, eu vou poder ter aquela foto que eu fiz semana passada, né? Eu vou botar a chave primária na rua, se for com a chave primária proposta, pra ele. Tá, mas em alguma sociedade fica assim, pra ele. Ó, se eu coloco aqui, ou é o chave? Eu posso ver. Já imaginou fazer uma tabela de casamento islâmico, cara? Eu isso aqui. Todo mundo. É, quatro esposas não é o limite, cara. Aquele... Ah, tem tema? Mas a Floriana diz modelo CR. Pode ser um anônimo passar por e-mail? Tá, eu só não vou te roubar o caderno porque tu deve ter aula, coisas pra fazer. Quer fazer a segunda? Ah, faz assim, ó. Quer saber? Eu vou copiar isso aí na terça. Porque... Tá? Eu tô sempre esse cachorro bravo aí.